chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, amiguinhos do Pretinho, como vão? Bichas! E aí, bichas, tudo bem, Maurício Amaral? Tudo bem. Tudo beleza. Fala, Cagê. Opa, boa tarde, salve a sexta-feira. Boa tarde, Luciano Potter. Um beijo pro meu amigo Nanini. O Nanini assumiu hoje, hein? Assumiu. Demorou pra assumir. Que beleza. O Geiso tá aí também. Sim, nada. Beleza, Geiso? Muito feliz, meu, de fazer parte dessa... vocês são muito legais. E o legal, Duda veio? Legal. O Duda tá suspenso. Não vem. O Duda tá suspenso. E quando não se for mais jornalismo, ele não vem. Então. Mas o Santana tá não aprender. Santaninha tá aí. O Grêmio receberá a família Assis Moreira neste final de semana. Meu Deus. Que final de semana? Ele vai receber a família Andrade Gutierrez também. Isso é um problema de vocês. Estamos ainda pela chegada da estrela móvel do Pretinho da sexta-feira, que é a moça que apresenta o Patrola junto com o Potter e junto com o Ico Thomas no sábado às 11:15 da manhã pro Rio Grande do Sul, que é a Rodaica. Daqui a pouco ela tá pintando aí. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos até as 2 com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira, dia 28 de outubro de 2011, dia de São Judas Tadeu. Que é o Judas que presta, né? É, o Judas que presta. O Judas Iscariote é o que é o traidor. Todo mundo acha que só tem um Judas, né? Mas o Judas Tadeu é o que presta. Certo. E o Iscariote que virou santo, inclusive. O outro não, né? O Iscariote não. O Carioca não. O Judas Carioca, ele morreu e se enforcou, ele se matou. E acharam as botas dele, né? Por isso que fala onde Judas perdeu as botas. Eu sempre pensava que era São Judas e Tadeu. São dois caras. Não é uma dupla de ataque, não. Não é. E também hoje é dia do funcionário público. A você, funcionário público, que está agora neste momento aí na sua cadeira, trabalhando duro. Mas não é feriado? Não, é feriado, meu. Feriado? Eles não trabalham hoje. Eles não trabalham. Foi uma ironia. Hoje. Ah! Porque no dia do radialista a gente tá aqui. Eles não trabalharam ontem também. Quarta-feira também não. Mas segunda também não vai trabalhar. Não faz assim, que daqui a pouco. Segunda que vem não vão trabalhar. Os caras queimam com a gente aqui. Ficam chateados. Queimou com a gente. Então, um abraço pro Major Amorim. Um abraço a você, funcionário público, no seu dia. Já anunciamos, agora vamos cantar para receber. Só alegrias? Só alegrias. Coisa boa. Vamos juntos então até as 2 da tarde aqui e passar essa alegria também pra nossa audiência. Alegria, muita alegria eu tive ontem à noite vendo, na verdade não foi alegria, foi um misto de alegria, surpresa e tristeza até pela situação. O cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi hospitalizado nesta manhã em Curitiba. Ele passa por exames e se desentendeu com o irmão. O papo é que eles iam se separar, ou se separaram. Tu viu o que aconteceu? Tu viu o vídeo? Não, então deixa eu falar. Deixa eu te contar que tu não sabe. Tu vai saber. Não, é que é. Há uma ordem cronológica de fatos. O cantor está passando por exames, ele se desentendeu com o Zezé na noite de ontem, minutos antes de subirem ao palco. E num vídeo captado lá por um cara da plateia em Curitiba, tá no YouTube o vídeo, o cantor Luciano sobe sozinho ao palco, afirmando que até o final do ano iria encerrar sua parceria com o irmão. E que naquele show de ontem ele faria um show sozinho, porque o irmão teria ido embora do teatro. Ao contrário. Primeiro subiu o Zezé, e aí meia hora depois subiu o Luciano. É verdade, confundi as duas figuras. Primeiro foi o Zezé e depois subiu o Luciano, que deu o mesmo discurso. E a situação é essa, Cagê. Tá. É que eu não sei quem é o Zezé e quem é o Luciano. Pois é, eu também acabo de provar isso. O Zezé é o pai da Vanessa. O Luciano é o mais novo, que faz a segunda voz. O bonitinho que é, o Zé Bonitinho. Ah, bom, mas eu não sei. Eu acho o gordinho mais bonitinho. Mais gordinho é o Luciano. Mais gordinho do Luciano. Mas o Luciano nunca fez nada, meu. O Zezé de Camargo subiu ao palco e falou que, se desculpando que ele estava sozinho, porque havia acontecido uma briga no camarim e que isso já tinha acontecido pela segunda vez. Tava insustentável a situação. E como ele tava ali pra cantar e pra entreter as pessoas e pra diversão, ele ia assumir o show sozinho e faria o show assim mesmo. A plateia aplaudiu, resmungou tudo aquilo e ele seguiu. Daqui a pouco, entra o Luciano. Meia hora. O mais novinho. O mais novo, que tinha ido embora, segundo o Zezé. Voltou ao palco pra se desculpar. Disse que a culpa das brigas era toda dele. Que pra ele tava insustentável a relação e a banda. E que então estava terminando naquele momento a dupla. Mas que ele iria honrar com os compromissos até o final do ano. Mas que a partir de 2012... o Zezé ficaria em carreira solo, mantendo então o trabalho ativo. E achar um cara pra segunda voz, né? E que naquela noite, né? Que no caso foi ontem, ele seguiria cantando até o final do show junto com o irmão, como aconteceu. Imagina o clima, né? Só que algumas pessoas escreveram depois no Twitter e nesse próprio post no YouTube desse vídeo que o Luciano parecia bem alterado durante o show, que ele realmente estava muito nervoso. E que por conta disso, quando terminou o show, ele foi encaminhado pra uma clínica. Tipo pressão, alguma coisa. Alguma coisa, porque também pressão. Vamos combinar, né? Uma dupla que tá junta há tantos anos e que já tá num momento de estranhamento, certamente eles ficaram bem nervosos. Eles são os dois. Irmãos na vida eles real. Eles são irmãos de verdade. Tu não viu dois filhos de Francisco? E agora na separação. Claro que não, né, Maurício? E agora na separação, com quem que a Vanessa fica? Não, mas pai, é que a Zezé. Vanessa é filha do Zezé. A Vanessa tá grávida, do Zezé, né? De Camargo e Luciano. É linda, Vanessa. E a outra filha do Zezé já se manifestou hoje de manhã, irmã da Vanessa, dizendo que não acredita na separação da banda e que certo da dupla e que certamente eles vão se entender novamente. Uma briga de irmão. Eu e o Gordo já brigamos várias vezes, vocês com os irmãos. A fadiga das relações humanas. Uma vez o Gordo encheu meu saco e ele acordou com eu tapando o travesseiro na cara dele, tentando bater ele sufocado. Ele conseguiu escapar e ele foi lá e pegou um cabo de vassoura e aí tentava me bater com o cabo de vassoura, não conseguiu, pegar um chinelo Raider e eu tava distraído meia hora depois da briga. Mau caráter, né? Já tinha acabado a briga. Sentadinho na frente da cara, daqui a pouco veio um chinelo Raider na minha cara. Que isso, tá, mas grandão. O chinelo Raider na 42. Cara não é nada, aperta uma tesoura. O Chico Chalassa uma vez jogou uma tesoura, a tesoura veio e eu fechei a porta e a tesoura cravou na porta. Não acredito, na cara. Na altura da minha combina com o Chico Chalassa. Chico Chalassa briga de tesoura. E agulhas. Mesmo. Agulhas e tesouras. Se tricô. Agora eu dou radão pro Feto que ia bater no Chico esses dias. Baixinho, como é que é? Anão. Pô, mas deve ser muito difícil pro Luciano, né? Porque o Luciano, na verdade, era a segunda voz, né, cara? O talento e tudo mais, a primeira voz, o compositor é o talento. Zezé. Mas tu sabe que o próprio Zezé falou uma vez no filme, tem isso, que o Luciano era o pé de coelho dele. Por quê? Quando o Zezé começou a carreira, ele é um dos irmãos mais novo de 11, se eu não me engano. Ele tinha um outro irmão na dupla. Que morreu. E durante uma viagem de carro, esse irmão faleceu. E o Zezé, depois disso, tentou por anos a carreira solo. Inclusive, com a música Já É o Amor feita, ele nunca conseguiu emplacar. E aí o Luciano, ainda novinho, quis vir morar com ele em São Paulo. O Zezé morava com a esposa dele em São Paulo, num apartamento super humilde, tentando carreira. O Luciano veio, começou a cantar com ele assim, meio por acaso, porque né, já tinha a veia artística e tudo mais. E aí eles emplacaram o amor. E a família não queria, porque já tinha perdido um filho, né? Exato. Aí não queria que o Luciano, novinho, fosse cantor. Mas aí, amanhã em Criciúma, na Diox, uma grande homenagem do Pretinho Básico. Muito bem. A dupla Zezé de Camargo e Luciano. Grandes momentos. Amanhã, né? na balada do Pretinho de Criciúma, faremos uma homenagem a Zezé de Camargo. Na Diox, né? Da dupla. Defensoria Pública recomenda a anulação de questões ou cancelamento da prova do Enem. Alunos de uma escola particular do Ceará tiveram acesso antecipado a itens da prova. A anulação seria uma das duas formas de garantir que ninguém seja prejudicado ou beneficiado por realizar as provas em condições desiguais. A verdade é que o Enem já é o maior mico do Brasil. E vocês viram quem vazou? Professores. É? Lembra que eu falei aqui? Que era difícil de controlar? Professores. Que barba, né? Os professores vazaram a prova. Aí tem que dar tiro no pé mesmo, né, cara? Aí eu tenho que pegar esse controle remoto aqui e enfiar. Aonde pode? Que isso? Não, pega essa garrafa, não, água, questão, de, água da questão, terra, para, meu, e parou, me empalar com isso aqui. Parou, meu, parou um pouquinho. Lata aqui de Red Bull tem que para. Consumidor pagará menos por ligação de telefone fixo para celular. Aí, mãe. A minha mãe não me liga. A minha mãe não me liga porque... caro. Não vou ligar pro teu celular. Me liga. Daí acontece aquela chinelagem. Ela liga, toca o meu telefone, eu vejo mãe. E desliga. Daí eu ligo pra ela. É, toque, eu dou toque nos meus amigos. É igual o meu irmão, o gordo, ele me liga a cobrar pra dizer que ganhou uma promoção no emprego. Você, cara, já que tu ganhou uma promoção no emprego, não me liga mais a cobrar. A partir de fevereiro que vem, a redução será de aproximadamente 10% no valor de cada ligação. Atualmente, os consumidores pagam, em média, 54 centavos por ligação de fixo para móvel. A ideia é que em 2012 passem a pagar 48 centavos, que é uma diferença absurda na chamada, mas, né, cara? Eles querem fazer progressivo. É, vai aumentando. Cada ano vai diminuindo. Né? É, diminuindo. E também teve uma Anatel hoje de manhã, eu tava vendo, que quando tu contrata uma empresa que te dá internet... É a próxima notícia ali, pô. Então vai a próxima notícia. Essa noite eu sonhei com o meu primeiro celular... Pau, tijolão, Motorola. Sem fio gigante. Não, era mais Nokia. O Motorola foi o segundo, foi o Nokia. E aí eu já me programei pra continuar o sonho essa noite, fazer a evolução de todos os celulares. Vai sonhar com todos. Vai sonhar com todos os meus celulares. Pô, tu sabe que, Rodaica e eu tivemos um papo ontem ou anteontem, vendo Saia Justa, e era sobre, em algum momento lá, falava sobre sonhos e tal, e a Rodaica me disse que ela consegue sonhar um sonho. Daí ela acorda, terminou esse sonho e no dia seguinte ela consegue voltar a sonhar e aquele sonho. Gerencia teu sonho. Consigo. É isso que tá trabalhando em TV, né? É capítulo. E aí eu quero te dizer o seguinte, tipo, ontem de noite eu me lembrei do sonho que eu havia tido na noite anterior. E aí tu tentou. E me precetei assim, bom, tá, agora eu vou dormir, vou embarcar no meu sono e vou sonhar com aquilo. E sonhei com aquilo, cara. Agora, é mesmo? Impressionante. É possível. Porque tu começa acordado, antes de entrar em alfa, tu começa a direcionar o teu pensamento para aquelas imagens do teu sonho. E aí, quando tu viu, pum, embarcou. Demais. Ontem eu vi Atividade Paranormal 13 e não dormi. Não conseguiu dormir. É de medo? É apavorante? Me fala. Não, o filme não é nada, entendeu? Como só não que nada? Acabou o filme, tu saiu, né? Comeu uma pipoca, aí tu chega em casa sozinho. No escuro. Começa os barulhos. Aí tu vai mijar e bate uma porta, meu Deus do céu. Ah, mas tipo, espíritos do mal. Tu ficou com muito medo, velho. Aí não, tu só deita na cama com os olhos grudados no teto. Eu quero saber vendo o filme. Eu te falei, não, vendo o filme não acontece nada, um cagacinho ou outro. Isso, o problema é que o filme fica em ti. Tá certo. Essa merda desse filme fica em ti. Não vá ver Atividade Paranormal 3. Eu fui, como é que é aquela coisa que o cara gosta de se bater? Chicoteando. Não, o nome disso é autoflagelo. Automutilação. Não, de gosta de sofrer. Masoquista. Eu fui por masoquista. Certo. Eu sabia que o filme ia ficar em mim, aí ficou. Sofrenildo foi ao cinema. Não, e essa época é uma época de vento, né? Então várias coisas batem na casa. Terrível. Não, e pra voltar, tu acende todas as luzes pra ir no banheiro, né? E na volta correndo e deixa a luz acesa. E pode ter certeza que alguma coisa embaixo da cama sempre tem. Não, tirei a cama. Lá em casa é pó, muito pó. Não, e uma balança também. Eu botei a cama no chão. A minha cama não tem mais embaixo da cama. Ah, é tatame. Botou no chão. Bota um pinico que daí. As operadoras de telefonia terão que cumprir regras mais rígidas para garantir melhor qualidade nos serviços de internet. Pelas novas regras, as companhias terão que garantir 20% de velocidade mínima e 60% de velocidade média. Isso ano que vem. Atualmente, nós, os palhaços, o consumidor, igual consumidores, recebemos apenas 10% da velocidade que a gente paga pra ter. É o mínimo que ela pode nos dar. Ela nunca nos dá 100%. Isso aí. Mas como ela pode dar, por exemplo, tu paga 10 giga, a operadora pode te dar 1. Não, chega, cara, chega. Não, agora eu me irritei. Mas é verdade isso aí. Não, chega, meu. Então eu vou pagar 10%. Não, não vai. Não vai pagar. Eles não vão aceitar que tu pague 10%. Não, e detalhe, a nova lei é 20 em 2012, 30 em 2013. Tá, então eu pago 20%. Aí em 2014, não tem. Eles podem entregar até 40%. Vão tomar banho, tem que entregar 100%. Não, vão tomar banho, não. Vão tomar no outro lugar. Não, é tipo tu comprar um carro com duas rodas. É isso aí. Mas no ano que vem tu vai pagar 4. Compra um carro com duas rodas e paga 4. Não, aí tá. Tu nunca vai ganhar 100%, Rodrigo. A lei vai obrigar eles em 2014, a no máximo 40%, a no mínimo 40%. É um absurdo então isso. Né? Eu tenho que pegar essa água de pedra aqui mesmo e enfiar em mim. Para com a minha água. Para, pô. Essa cuia aqui eu vou enfiar. cuia. Cara, impressionante isso. Essa cuia é minha. Então quer dizer que a empresa que me disponibiliza internet lá em casa, pela qual eu pago 100 mega. Eu eu pago o pacote 100 mega e eu ganho 10 mega, é isso? Ela pode te dar. Por isso que é um lixo a internet. Eu já tinha falado isso, mas tu nunca quis aceitar. Agora é verdade, eu nunca quis aceitar. Vai na Lan House. Eu tinha internet, a gente tinha internet de 20 mega lá em casa. As coisas são iguais, entendeu? Não importa o que tu pague, porque aquilo ali que eles têm. Então eu vou diminuir meu plano. Tem que ouvir a Rodaica mais, cara. Não ouve a Rodaica. Mas eu ouço muito a Rodaica. Não, acabou de ter uma prova que tu não ouve a Rodaica. Às vezes, obrigado, coitado. Eu amarro ele. Tipo laranja mecânica, assim, sabe? Ao invés dos olhos, os ouvidos, assim, aquelas coisas. Pingando. O mais indignante, cara, é que a gente lê a notícia, assimila a notícia e dá risada. E segue pagando. Não, eu tentei falar. Não tem escolha, cara. Nós não temos escolha. O que nós vamos fazer? A gente tem que arrancar os cabos tudo, cara. A gente não tem ninguém. Nós temos que tacar fogo. Vai preso. Não tem ninguém nesse país pra proteger o consumidor. Essa é a verdade. A Anatel tá tentando. Vai se cagar. Mas sabe, quando dá uma merda contigo nessas coisas todas aí, tu liga pra Anatel, eles se cagam tudo. É que se caga. Que se caga, o quê? Arrumam na hora o problema. É inacreditável. Então eu vou ligar pra Anatel e a Anatel vai liberar meus 100 mega de internet, né? Isso não, porque a lei protege a operadora. Entendeu? Vamos ligar agora ao vivo. A coisa que a lei não protege, eles fazem isso? Não, tipo assim, eles botaram um valor errado. Tu liga pra eles assim, senhor, você vai ter que mandar um fax pra não sei o que. Ah, fax, vai ver. Liga pra Anatel. Dona Anatel, é o seguinte, a empresa tal fez isso aqui. O senhor manda dois fax então pra gente. Aí manda pra eles que é multa, né? É. Aí na hora eles ligam, senhor Luciano. Eles não falam, né? Mas recebemos uma ligação da Anatel pra gente não se ferrar. Ah. Tem como a gente arrumar agora a vida do senhor, assim, claro. Então vou ligar pra Anatel hoje. Tem o número da Anatel aí? Vou ligar pra Anatel hoje, porque é uma palhaçada. Ah, eu acho que tinha que ficar rodando os números da Anatel no intervalo. É verdade. Não, e dizer o nome das empresas também. Lembrar pras pessoas o nome das empresas que não entregam o contratado de internet, né? Isso é legal, né? Porque a gente não vai estar incorrendo em nenhuma ilegalidade, não, né? Não, claro que aqui, não. Aqui, ó, reclamar pra Anatel é o novo se queixa pro bispo. Né? Tá com problema, reclama pra Anatel. Pronto. Não resolve nada. O número da Anatel é o seguinte. O cara tem na agenda, né? Não, ele tá procurando no Google. Enquanto isso, eu vou noutra... Eu acho que a operadora tá entregando 10% pra nós aqui na rádio. O Maurício não conseguiu ainda. O telefone aqui, abriu, tá carregando abriu. Ali. Abriu o número da Anatel. É 0800-171-171. Vai falando aí, Anatel. 0800-171. Conheça a Anatel, não quer conhecer a Anatel, quero o número de vocês. Ainda tá nas notícias? Ainda, a empregada doméstica cai do 10º andar de prédio em Florianópolis. Ela caiu sobre uma árvore e foi levada para o hospital Celso Ramos. A jovem de 25 anos está grávida de 2 meses e trabalhava em um apartamento como empregada doméstica. Ninguém viu a queda e a jovem não lembra do que aconteceu. Uma árvore no terreno vizinho pode ter amortecido a queda. Os bombeiros foram chamados e ao chegarem encontraram a Daiane sentada sobre galhos da árvore no chão com os braços arranhados. Impressionante. Meu. Ela não lembra. Andar. Décimo andar. É 30 metros isso aí. Caraca. E o bebê tá bem. É mesmo? Com 2 meses é bem que possível. Que espetáculo isso, cara. Árvores, né? Árvore é vida. Puta que animal, cara. O número da Anatel aqui, ó. Manda 13, aí o número da Anatel. 1331. Isso aí. 1331. E quem é surdo, liga pra 1332. O quê? Ah, mas o surdo não tá nos ouvindo. Hã? Mas tudo bem. Mas é que tá escrito aqui, ó. Portadores de deficiência auditiva, ligue 1332. Não, você que conhece alguém que precise ligar pra Anatel e que seja deficiente auditivo, o número é 1332. Informe. Pô, não tá fazendo nada, aí dá uma ligadinha pra Anatel e denuncia lá que a tua empresa que te fornece internet não te fornece 100% do que tu paga. Mas não tem o que fazer, meu. Vai cair mas o negócio que nós vamos fazer então, rapaz? Já falei tem que reclamar pra alguém. O que eu vou fazer se eu pago 100 mega e recebo 10 mega? O que eu faço? Eu vou sair do programa. Eu vou sair do programa. Porque eu não tenho mais o que fazer. Eu vou sair daqui. Liga pra Anatel. Liga pra Anatel e bota. Não tem outra notícia. Acabou, era essa da moça que caiu. Graças a Deus, a moça tá bem, então. É um desespero. A situação é desesperadora. Eu sou obrigado a pagar. E se eu não pagar, eu vou pro SPC. Eu sou obrigado a pagar por um copo cheio d'água e os negros me dão um copo com menos da metade da água. Não, bem menos. Bem menos, é. E se eu não pago isso, eu sou o corrupto, eu sou o picareta, entendeu? Eu sou o picareta. Mas eles estão apoiados pela lei. O Brasil tem eu lei assim. Eu não fiz entendeu? A lei. É, mas a gente bota os homens lá. É, que mas fazem, a gente botou os caras que fizeram a lei lá. O Brasil é assim. Eu posso sair do programa em protesto? Eu posso não estar aqui? Não, porque a RBS paga 100% do teu salário, então tem que ficar aí. Isso é verdade. Caminhão roubado. Meu Deus. Caminhão roubado 709 verde. O que é 709 roubaram verde? Agora? É o modelo do Mercedinho, 709. Ah, verde, é? Ano 94. Caminhão, carroceria de madeira, placa IBW, ou como diz a polícia, Igreja Bonito... IW, né? William, W, William. W, W. Vanessa. 488. 488. É o Mercedes, como disse, Feta 709. Informações. Ah, tem um celular aqui. Ah, não, e agora? Informações eu ligo pra polícia. 190, tá? Claro. Caminhão roubado, 709 Mercedes, verdinho, ano 94, carroceria de madeira, placa IBW 488, em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre? É. Tá bem, 1h23. Eu não posso mesmo sair. Não. Não tem Marcelo, não tem Marcelino, não tem 100% de banda larga. Vou chamar o Paulinho Brito, então. Boa tarde! Ô, Paulinho Brito! E aí, o que tu tem aí? Os destaques do Clique Recorte estão contigo hoje, é isso? É verdade. Então vai lá, Paulinho. Tá na concorrência, Brito? É, olha, mudei só hoje. Tá fazendo um pilotinho. Só hoje. Fazendo um pilotinho na Globo. Eu troco de rede, né? Ó. Tô bravo com a Globo! RBC-TV! Menina pega o carro da mãe, olha e chama a polícia após o veículo parar na grama, hein? O caso ocorreu em Manfield, no estado de Ohio. Ah, lá em Manfield tem muita menina. A menina pediu ajuda, pois ficou com medo da reação da mãe. Fez, olha, Débora de Oliveira, hein? Brito! Olha a informação, Débora de Oliveira! Ô, Brito, o atacante Miralles brigou com o técnico Celso Rotti, Brito! Olha, Débora de Oliveira, informação sempre na ponta da língua! Sempre pontual! Débora de Oliveira! Mulher é presa após atacar namorado, porque ele teria trapaceado em jogo, hein? Pô, mas que é coisa, isso? Hein? Do truco. O caso ocorreu em Santa Fé, no estado de Novo México. Ah, lá em Santa Fé tem muito jogo. Laura Chaves jogava monopólio. Com... Olha, oh, é bom esse monopólio. Monopólio é o banco imobiliário. O banco imobiliário deles com o namorado e o neto. O neto Fagundes, será? Não, é o neto dele. Ao perceber que estava sendo trapaceada, foi pra cima do namorado. O cara, olha, deve ser o banco. Com uma faca de cozinha. Que beleza, para. Que coisa. Galera bacana, que né? Isso? Família, olha, tranquila. Só, eu duvido, tipo, que a Débora de Oliveira faria isso. É. Eu tinha um amigo rico no nosso bairro que morava numa mansão que jogava banho mulher com nota de verdade. De verdade? De verdade. É bom esse teu amigo, hein? A americana é multada em $200, olha, por beijar e acariciar mulher de papelão, hein? Que papelão, olha o cachê, bateu palma. Sabe o que é isso aí, meu? Essa mulher de papelão é tipo quando sai a Playboy, aí tem aquele, como é que é o nome daquelas coisas que fica com a pessoa? Display. Display. Eu tinha o display da Juliana Paz, eu lembro. Eu só tenho long play. Acariciou o display da Juliana Paz, hein? O caso ocorreu em Pittsfield, no estado de Massachusetts. Ah, e Pittsfield tem muita mulher de papelão. Olha só, hein? Charlie J. Price estava bêbado no momento do incidente. Ainda será, bem, hein? Será, hein? Será? Olha, eu acariciava aí um display da Débora de... Olha, só falei demais. Brito! Olha, Débora de Oliveira, a informação. Vai te catar, Brito. Obrigado, Paulinho Brito. Vai daí, KG. Eu quero mandar um abraço pro Mikael, pro Jean, pro Rodrigo e pra toda a galera da Grêmio Mania, lá do Estádio Olímpico, que tá ligadaça aqui no Pretinho Básico. Estive lá hoje pela manhã fazendo umas comprinhas. Camisa nova. Então voltaste ao Olímpico com o Celso Rotti, é isso? Voltei, estarei lá domingo, abrirei uma exceção só pra vaiar o Dentus Pilantra. Boa, tá bem. Abrirei. Mas vai jogar esse homem? Pois é, eu ainda acho que não. Acho que não. Coisa linda, KG ir lá e aí não jogar o Ronaldinho, KG. Não, eu vou embora. Eu vou ali no bar da então da confessa que tu vai lá só pra ver o Ronaldinho? Com a Cisa ficar no meio do... Comprou a faixa? Comprou a faixa? Comprei uma pilantra pra mim. Comprou a faixa? No dia após uma chuva de verão, dois bêbados atravessavam a passarela, tipo aquela da rodoviária que foi... A passarela ali, vamos atravessar. Quando um deles olha pra baixo e diz pro outro... Ô, meu querido! Olha ali, que coisa linda e cristalina, esse riozinho que passa aqui embaixo. Vamos nadar, vamos mergulhar. E o outro diz, vamos sim, deixa que eu vou primeiro. E se atira e cai, se esborracha no asfalto. E aí o outro bêbado grita de cima da passarela. Tá boa essa aguinha! E o outro... Tá bom, Zé, só não se atira aqui. Vai um pouco mais pro lado, que aqui tem pedra. Isso é clássico, né? Diego Lisboa, Diego Lisboa, manda pra gente uma piada. Piada do Pote! Apoio! Analgésicos Rocha, você dá pro seu marido e ele dorme. Diego Lisboa pede pra mandar um abraço pra Tatiane, que é a esposa dele, pra galera da Transpaulo, não fala a cidade aqui. Quero também mandar um abraço pra rapaziada Transpaulo, de Novo Hamburgo, da Macrotec, que tá rolando na FENAC lá, que é uma feira de ciência e tecnologia, da gurizadinha, cara. A gurizada fazendo coisas absolutamente inacreditáveis. Telha com, caixinha de leite, que não entra água de jeito nenhum. Madeira feita com tubo de pasta de dente, coisas assim inacreditáveis. É um material que é igual a madeira, só que é um tubo de pasta de dente e tudo mais. E aí tudo mais a gente vai mostrar no Patrola em seguidinha, tá? O sujeito foi pedir a mão da moça em casamento. E aí chega na casa do sogro, né? E o sogro: o senhor tem recursos pra sustentar a minha filha? Sogro rico, né? Sim, sim. Tenho sim, senhor. Quanto o senhor ganha por mês? R$480 por mês. O quê? R$480 por mês? O senhor fica sabendo que com esse dinheiro não dá pra pagar o papel higiênico que minha filha consome. Aí o cara baixa a cabeça, sai. E a namorada tá lá na frente esperando. E aí, amor, como é que foi lá? E o cara: como é que foi? Sai pra lá, sua cagona. É isso. E aí, comequinha? E o Marco Nanini, hein? Pois é, né? Mas que legal, eu acho legal. Homossexualidade em entrevista à revista. Acho legal, cara. Quando... acho legal o cara ter coragem pra fazer isso. Quando o Marco Nanini foi perguntado sobre a sua vida amorosa, lindo, e tal, ele respondeu: às vezes pintam uns namorados. Ele foi assim, ele falou: às vezes pintam uns namorados, umas namoradas. Não, namoradas não, pintam uns namorados. Pena que o Neila não tá aqui hoje, né? Que seria a pessoa. Mas o Caetano tá aí, o Caetano tá aí. 63 anos tem o Nanini. Lindo. Legal, cara, Marco. Legal. Marca lindo, as pessoas têm que ir atrás da sua felicidade, né? Claro. A frase dele é muito boa, só, abre aspas: moro em uma casa com 3 cachorros. Às vezes pintam umas namoradas, uns namorados. Namoradas não, namorados. Mas se não pintam, sem problemas. Já vivi o que necessitava viver nesse Seara. Nessa Seara. O que tinha que dar, né? Já deu o que tinha que dar, em outras palavras. Bicha velha, famosa bicha velha. Eu sou fã do Nanini, baita ator. O Neila também é um baita ator, né? Sim, sem dúvida. Porra. E ele disse que Caetano é um baita cantor, né, Caetano? Lindo, maravilhoso, Marco Nanini, que faz a Grande Família, aquele seriado maravilhoso. Coisa linda. Ele disse que vive tantos personagens que... Estou aqui agora. Sim, eu tava aí em Porto Alegre fazendo show, Caetano. Eu quis dizer. Sim, por isso que ele tá aqui agora. Eu e Maria Gadu, coisa linda. Maria Gadu, amiga de Marco Nanini. Maria Gadu faz a Chimbalaê pra nós aí, Caetano faz a voz fininha. Chimbalaê, quando vento, estão cantando mais. Chimbalaê. Tá vendo? Tá dando refogar. Que bonito. É, o mar, mar rima com Iemanjá, né? Aí sempre tem uma música que mar, sempre tem, né? Iemanjá. Se tu te aperta, larga essa rima aí, né? E aí, bonequinha, deu aí? Não, era essa a notícia. Eu fiquei aqui pensando enquanto vocês falavam. É engraçado, em que ano a gente tá? 2011, né? Em 2011 isso aqui ser notícia, né? É verdade. Eu acho que daqui uns 2-3 anos vai ser meio ridículo dizer isso, né? É? Que é gay, é verdade. Eu acho hoje, né? Já é um pouco, né? É um pouco ridículo. Porque... a manchete foi do Terra, né? O Terra que fez isso aí, porque a Bravo... não sei se a Bravo vai vender a homossexualidade dele na capa, porque a revista chega agora no final de semana. Não, acho que não vai vender a homossexualidade dele na capa. É porque é novidade isso? A Trip tem dois magrão se beijando. Quem é que não sabia isso? Viu a Trip? Que nojo. Tem dois magrão se beijando. Comprou a última Trip, Maurício? Dois surfistas em Floripa. A Fluir? Isso aí, Maurício, isso aí acontece muito, viu? E a placar tem dois jogadores fechados. Também acontece. Vai ter a Veja, vai ter dois ministros isso aí, meu, olha. Na boa, assim, ó, as pessoas que as pessoas, antes de desenvolverem alguma aptidão, né, pra alguma profissão e tudo mais, elas têm dentro de si o que elas são sexualmente, né? Sim. Elas têm sua orientação determinada. E não vai ser porque tu é lutador de MMA, porque tu é jogador de futebol, motorista de ônibus ou ator de teatro e cinema, que tu não vai ser gay. Ah, motorista de ônibus que tem de motorista de ônibus gay, cara. Não, eu não sei, cara, só mas é que não é a profissão que determina se tu vai ser hétero ou homossexual. O estereótipo do gay, daquele gay que é mais assumido, até por causa da profissão que escolheu, faz com que a gente imagine o gay afeminado. Exato. Porque ele trabalha com moda, ou ele trabalha com jornalismo, teatro, com cinema, jornalismo. Então ele tá numa profissão que ele pode ser mais solto, mas ele é fácil assumir a homossexualidade. O caso de um cara, por exemplo, que é motorista de ônibus e é homossexual, ele não vai ter na vida dele, ali no cotidiano, a forma de colocar isso pra fora através dos atos. Aí, então parece um absurdo imaginar que o cara pode ter essa orientação sexual. Ele pode sair buzinando. E quando o comprador fala, leva, ele grita, levo sim! Oh, que maravilha! Deixa passar, deixa sim! Vamos fazer aqui, então, os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Tem o camarada aqui vendendo a camona dele, é uma Montana Sport 1.8 2007, completa, vermelha, impecável, acompanha som e alto-falantes, fotos e informações. Uma Montana. Montana, exatamente. Ah, eu não tinha entendido o que que era que estava vendendo. Não, é que camona é o apelido que quem tem caminhonete chama de camona. Ah, agora entendi. É, camona. Ah, minha camona, o cara não fala minha caminhonete, fala minha camona e tal, enfim. É uma Montana, tá? É uma picapezinha da Chevrolet aquela. É, vendo montanaesporte@gmail.com. É o Gustavo que mandou pra gente aqui. Tem outra, Patrícia. Tô ajudando meu namorado a vender o carro dele. Ele quer um carro mais novo, simples. O carro é super inteiro, é uma raridade. É um Chevette prata. Ano e modelo 89, todo original, raridade. Carro pra quem é apaixonado por Chevette. É verdade. Ele tá pedindo 7.500, mas se chorar, sai por 7.000. Interessados, entrem em contato com Pati Saguiar. Apatos. Ou patisaguiar@gmail.com. Certo, não mano? Não ficou tão claro o e-mail pra mim. Patis. Tu quer comprar o Chevette? Não, não, ele quer encontrar a Pati. Pô, mas é do namorado dela, o Chevette, cara. Não, cara, o Maurício que falou isso. Patis. Duas Patis. Patis. É com I. Com I. Aguiar. Patis Saguiar. Tá vendendo gmail.com. Tá. Então ela tá vendendo o carro Patis Aguiar. Se fosse pra alguém guiar, né? Porque o namorado dela não quer mais guiar. No blog do Pretinho, que é muito bom, né? Muito bom o blog do Pretinho. É tão bom o blog do Pretinho que eu não acredito, com todo respeito aos dois que estão acima de nós, ao blog 9 e ao Holofote, que eu não acredito que o blog do Pretinho seja terceiro lugar. Não acredito. Meu Deus. É tão bom o blog do Pretinho que ele é terceiro lugar. Ou seja, não é tão bom assim. Vamos abrir uma escavação. Vamos abrir uma escavação. Qual é o endereço? Falando em blog, amanhã no Patrola, a gente vai mostrar os bastidores do Holofote. Oba. Que é o blog, é um dos blogs mais lidos do Brasil. Do mundo. São 3 milhões de acessos. Mas é muito bom, né, cara? Eu acesso todo dia o Holofote. E aí aproveitamos, certo? Porque a redação do Holofote, ela fica dentro do Diário Gaúcho, bem próximo à redação do Retratos da Fama, que é aquela página central do Diário Gaúcho. Tem uma mulher pelada, meu. E também a revista do Diário. Essa galera trabalha toda junta ali, com as suas particularidades. Tem um monte de história bacana. Mas vamos conhecer o velho, então? É, o Holofote sempre tem uma gostosa de celulite, cara. A coisa é tão grave que o pessoal do Holofote trabalha mascarado. Demais! Amanhã no Patrola em HD. Assim como o Davi, mascarado. Que isso, Santaninha? Amanhã também tem Ivete Sangalo no Patrola e o Casa e Companhia. Não perca, 11h15. Mas não tem matéria com o Pretinho, né? Tem o Porã e o Potter cantando. Olha que beleza, sensacional. Eu vou dar um jeito agora de botar Pretinho toda semana. Isso que eu ia te falar, sempre que tu quiser, Rodaica, aumentar lá a audiência do teu programa. Bota o Pretinho. Bota a galera. Voltamos em seguida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, pra todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, pelo aplicativo da Atlântida pro seu iPhone. Se você comprou um iPhone e não tem ainda o aplicativo da Atlântida, tá perdendo tempo. Vá lá na App Store do seu iPhone e baixe de graça o aplicativo mais bala de rádio do Brasil. Tamo de volta com o Pretinho. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Vamos com bola, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, vou acabar os ingressos hoje de tarde no Olímpico, doutor Peter. Cara, filas assim, ó. As filas faziam voltas. Fazia tempo que eu não vi o Olímpico assim. Até porque o Grêmio faz tempo que o Grêmio não participa de uma decisão importante, né? Não que seja uma decisão, mas... a presença do, a do vingança, rapaz aí, vingança, né? A vingança. E aí as filas fazendo volta ali na Carlos Barbosa, cara, eu fiquei impressionado com o número de torcedores procurando ingresso. É, deve terminar hoje de tarde mesmo os ingressos. A diferença, né? No domingo passado, no Beira-Rio, um grande ídolo do Inter, o Alex, né? Recebido, aplaudido pela galera. É, e agora, domingo que vem, o Ronaldinho no Grêmio, no Olímpico. Mas é a diferença de caráter. Vibe, né? É a diferença de caráter. Foi, né? Tudo diferente nós estados dois, né? Que coisa. Eu disse que ele voltaria. E ele voltou. Doutor Peter, o Damião tá de volta, doutor Peter. Que beleza, se o Damião voltar, se o Damião jogar domingo agora. Será que ele vai? Ele confirmou, e é possível que jogue. Ele confirmou. Ah, cara, é a redenção colorada. Se fosse o Dorival, botar o Damião no banco, que ele acha que é que tá voltando, agora já tem que ser titular. É, né? Aliás, o Duda disse que o Damião confirmou a volta. Ah, então não vai jogar. Minha guria do futebol, doutor Peter. O que é que tem as gurias, doutor Peter? Jogo, né? Elas estavam ganhando o jogo até os 43 minutos do segundo tempo. Ah, não. Aí o Canadá empatou o jogo, foi pra prorrogação, sem gols, aí o Canadá matou nos pênaltis. Perderam nós! A mesma história do Mundial alguns meses atrás. Te contar, é a mesma história que acontece há anos. É que as gurias, elas têm a síndrome do coitadismo. Da cadela. Como é que é o nome? Corrida. Que isso? Não, aqui, como é que chamava o Nelson Rodrigues, o cão, como é que é? Cão abandonado. Não, cara. Lá vai brasileiro, o cão abandonado. Pô, tem uma expressão do Nelson Rodrigues maravilhosa, que o Brasil não conseguia ganhar nunca a Copa do Mundo. Ah. E aí tinha síndrome de alguma coisa com cão. Certo. E as gurias têm assassino da cadela. O cão que botou pra nós beber. Doutor Peter, o Piguerente vai jogar com o Bahia, doutor Peter. Ei, Piguerente. 0-0, 1-1. E o Avaí vai pra cima, sabe de quem, doutor Peter? Corinthians. Do Corinthians. 2-1, zebra. Em São Paulo, né? Em Corinthians. Pô, mas vamos, o Avaí. Corinthians adora, né? Não, vai torcer pra quem, doutor Peter? Eu vou torcer pro Avaí e pro Bahia, doutor. Queria mandar um abraço, doutor Peter. Pra quem? Mandar um abraço pro doutor Cassiano do Frete de Bento. Opa! Mas que guri, gente boa, é mesmo, doutor Nocinho, fez um frete lá de Bento, então. Exatamente. Precisou do frete em Bento, chama o Cassiano lá. Beleza, doutor Nocinho. Doutor Nocinho, você vai falar do comitê MMA Combate que vai rolar hoje à noite no Gigantinho, doutor Nocinho? Claro, né, doutor? Então manda bala aí, doutor Nocinho. O comitê MMA que vai rolar hoje à noite no Gigantinho. Isso, doutor Nocinho. A partir das 8 horas, abertura dos portões às 18 horas, a classificação etária para este evento é 18 anos, valor primeiro lote arquibancada 70, cadeira 120, cadeira premium 200, classificação etária, de novo falando aqui, tá? É, maiores de 14 anos e menores de 18 anos somente poderão ingressar no Gigantinho, acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, ou ainda por responsável devidamente habilitado, mediante apresentação de termo de autorização, os quais deverão permanecer no evento enquanto os menores ali se encontrarem. Dá para comprar o seu ingresso também pela internet, ingressorapido.com.br, e na My Ticket do centro, na Rua da Praia 1425, loja 69, no Centrão de Porto Alegre. Que baita evento, tô louco pra tá lá. A Neuza vai ir com o Ricardo, doutor Peter. É mesmo? O Ricardo é lutador. É lutador, doutor Alceu. É por isso que eu não me meto, né, doutor Peter? Qual é a categoria dele, doutor Alceu? Aí é grandão, doutor Alceu. Ah, ele é grandão. É, eu montei, qual é grandão. Tá bom, doutor Alceu. Bom evento, hein? Tá bem. Deixa eu mais. De esporte? Hã? De esporte, não. Esporte mais. Deu? Quer falar alguma coisa de esporte aí, Rodequinha? Não. Tem nada aí de esporte? Melhor não. Eu quero corrigir uma informação, meu. Mandei abraço pra rapaziada da Macrotec lá. Meu Deus, em Bambu. Não é Macrotec, é Mostratec. Ah, tá. Tá? Então, aliás, eles fizeram uma campanha no Twitter pra gente lá, né? Fazer e a gente foi. A matéria, e o Potter foi ontem atendendo aos apelos. E foi no lugar errado, né, meu? Não, foi no lugar certo, tudo certo. Só falei no nome errado. Eu nem sabia, eu fiquei pensando, pô, mas tem Macrotec em Novo Hamburgo, acho que Macrotec é só Porto Alegre. Deve ser uma loja, eu acho. Só da Macrotec é que adorou, né? Mostratec, a maior feira tecnológica do Brasil, que é a que tá acontecendo em Novo Hamburgo até hoje. Na FENAC. Muito bem. Deixa eu falar um troço aqui bacana. Pedir pra nossa galera ficar atenta e olhar bem a sua volta, olhar pras suas ruas, suas calçadas, praças e parques, as paredes, os muros, as escadarias da cidade de Porto Alegre. Em breve a gente vai começar a notar uma mudança em toda a paisagem porto-alegrense, uma verdadeira transformação na cidade que vai certamente transformar você também. Porto Alegre vai ganhar uma nova atmosfera. vem aí um novo projeto que vai mudar você e sua rotina. Patrocínio Chevrolet Gaúcho, conte comigo. Zafari, economizar é comprar bem. Braskem, novas formas de ver o mundo. Um apoio da Prefeitura de Porto Alegre e uma realização do Grupo RBS. Tá dado, eu queria saber, meu. Tá dado o recado, está criada a expectativa. Em torno de grandes eventos, de grandes situações, tem que se criar expectativa, claro, né? Claro. Se não fica morno, claro, né? Claro. Será que vai mudar na Zona Norte? Vai mudar. Se a Zona Norte tá dentro de Porto Alegre, tá, vai mudar, gente. Oba! Fica tranquilo. Vai daí, Rodaiquinha, manda bala aí. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do PA, lá do Diário Gaúcho, que eles publicaram hoje no Diário Gaúcho as meninas da TV. Eu, a Carla Faquinha, Alice Bastos Neves e a Débora de Oliveira. Débora de Oliveira! Olha aí, eu quero pedir permissão pra reproduzir aqui um trechinho, porque pra cada uma de nós, agora é Rodaica. Só um pouquinho, Débora. Peraí, fica tranquilo que eu vou te vender aqui, Débora. Fizeram perguntas pra gente. Eu não sei se eu consigo. Não vai conseguir, né? Não tem que falar assim, Rodaica. A informação, Débora, vai. Rodaica. A informação, Débora. Eu tô no Diário Gaúcho hoje, viu, Débora? Eu já vou contar o teu segredo de beleza, Débora. Tá bom. Olha, eles fizeram várias perguntas pra gente, então eu vou falar de algumas. Por exemplo, a Carla Faquin respondeu: no meu prato... Pode aplaudir a Carla Faquin, apresentadora do Bom Dia Rio Grande, apresentadora do Jornal do Almoço. Ok. Carla Faquin respondeu: no meu prato, salada, carne e um tipo de carboidrato. O meu problema... Não, terminou. Calma, gurizada. O meu problema é resistir à sobremesa. Eu amo chocolate. Diz a prazer, chocolate. Caramba, vocês não têm nem vergonha na cara, velho. Eu sou o crunch. Olha, eu trabalho todos os dias com a Carla Faquin, hein? Uma salva de palmas pra Carla Faquin. Pra Débora de Oliveira. Eu vou falar de todas aí, que a gente distribui, né? Beleza. Alice Bastos Neves. É boa, Alice! Eu vou falar de uma lembrança de infância da Alice, que é uma lembrança que eu tenho muito clara da minha infância também. Diz ela aqui: montar a casa da Barbie improvisada embaixo da mesa de jantar. E depois de pronta começar a brincar. Mas a brincadeira mesmo era a montagem. Alice! Alice! Alice! Eu não sei se eu vou continuar, porque vocês não merecem. Continua! Rodaquinha, ignora a creche e segue à frente. Ignora a creche e segue em frente. Vai lá, vai. A minha Barbie, eu obrigava o pobre do meu irmão a casar o Falcon dele com a minha Barbie. Pobre do Falcon. Como assim, pobre do Falcon, meu? A Barbie? Uma gostosa. Vai pegar casamento. Coitado do Falcon. Coitado do irmão da Rodaica, né, galera? Eu pegaria brincar com o Falcon dele. Débora de Oliveira revela o seu segredo de beleza. Calma, vamos esperar. Débora de Oliveira, a informação sobre beleza. Ela diz: o meu segredo de beleza é estar sempre perfumada e hidratada. Perfumada e hidratada, Rodaica. Tu percebe isso, Paulinho? Olha, sem dúvida, olha, cheira muito bem a Débora de Oliveira. Brito! Olha a Débora de Oliveira! Debre, Brito! E a última? Sou eu mesma. Uma salva de palmas. É uma convocação. Convocation. Eles perguntaram pra mim: um sonho que ainda pretendo realizar. E eu respondi: uma lua de mel incrível pela Europa. Olha! Intimou, hein? Agora, Magrão? Eu preciso confessar pra vocês que eu fiz tudo isso só pra poder dizer, meu. Só pra poder me cobrar no ar a lua de mel pela Europa. Isso é adiado há anos, entendeu? Opa, é verdade. Tá baratinho, meu. Tá barbado. É verdade, cara. É adiado há anos. Tranquilo. Eu preciso falar uma coisa. O que é que tu precisa falar? Tá com algum problema? Eu recebi uma mensagem de um número que não tinha na minha... Que vocês vão entender. Tá. Que não tinha na minha agenda. Tá. Na tua bina. E a mensagem é a seguinte: um torpedo. Recebeu um torpedo SMS. É. E aí, mãe... Não conta pro pai, mas acho que tô grávida. Na mentira. Caraca, mano. Ah, é engano. É verdade, eu tô com o telefone na mão. Peraí que a gente vai tirar uma foto e colocar no... Só não divulgo o número. Não divulgo o número. Aparece os três primeiros, o cara vai ter 1 milhão de chances. Tá bem, vai, KG. Aí o ceguinho encontra um amigo paralítico. Puta. E aí diz só pra sacanear o amigo. E aí, como é que tem andado? E o paralítico? E o paralítico. bem, como tu pode ver. Muito bem, vou contar uma piada, vai. Piada do Pote. Apoio Escola de Música Marieta, pra você que tem o dedo fino de tanto tocar piano. Rodilei Valau mandou a piada. O médico diz aos calouros do curso de medicina: o primeiro requisito para se tornar um bom médico é ser um bom observador. E o segundo é nunca, nunca, em momento algum, ter nojo do paciente. Bah, eu não poderia. Após este preâmbulo, o médico conduz os alunos para a sala de autópsia, onde se encontra um cadáver de um mendigo, morto há 2 dias. Bah. Que nojo. Vamos fazer o primeiro teste. Todo mundo deve fazer exatamente o que eu fizer. Entenderam bem? Sim! Dito isso, o médico enfia o dedo no fiofó do cadáver e lambe depois. Ah, não! Aí os alunos ficam enojados com a cena, mas seguem a orientação do mestre. Todos enfiam o dedo no fiofó do mendigo e lambe. Ao final do ritual, o médico diz aos alunos: vocês ainda têm muito o que aprender sobre senso de observação. Será que ninguém reparou que eu enfiei um dedo e lambi o outro? Ah, meu Deus. Puta que... Isso é um clássico da história da medicina. O pessoal que tá comendo um croquete. Deixa eu contar uma história aqui, Jeizinho, rapidamente, antes. O Vendedor de Balões é o título deste texto e é muito interessante. Era uma vez um velho homem. Se quiser, pode chorar. Se precisar chorar, pode chorar, como diz o Darcy. Fecha em mim, então. Era uma vez um velho homem que vendia balões numa quermesse. Evidentemente, o homem era um bom vendedor, pois deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares, atraindo assim uma multidão de compradores de balões. Tinha ali pertinho um menino negro observando o vendedor e, é claro, apreciando também os balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o vendedor de balões soltou um azul, depois um amarelo e finalmente um branco. E todos foram subindo no céu até sumirem de vista, que é uma cena interessante ver um balão sumir no poética. Céu. Poética. Né? Poética, lúdica. O menino de olhar atento, o negrinho, seguia a cada um imaginando ali mil coisas. E uma coisa o aborrecia: o homem não soltara o balão preto. Então aproximou-se do vendedor e perguntou: mas... se o senhor soltasse o balão preto, ele ia subir tanto quanto os outros. O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino, rebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava ao céu, disse para o menino: não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. Mandou aqui o Miguel João Moreira e ele diz pro Porã: Porã, não cai na conversa dessa turma aí que fica te zoando. E ele pede um ai que amor, ai que amor, pra minha espetacular esposa. Olha. E um pode ficar tranquilo, querido, pro meu sócio Daniel. Esse valeu, aí, mano, obrigado aí. Fez o lado com todo mundo, né? Com a esposa, com fez, o sócio. Fez o lado com o Porã, fez Porã. Com todo mundo. Vai daí, Jason. Mas que tadinha, entrada. Sexta-feira. Hoje é dia de entrada. Todo dia é dia de uor. É que sexta pode dormir até mais tarde, entrada. Não, gatíssimas! Gatíssimas, salada! Na vida, coisas simples e importantes, salada! Simples como eu, importantes como você, boa, hein? Nível alto, assim. Gatíssimas, muito gatíssimas. Você deixou cair uma coisa aqui, meu. O quê? Meu queixo. Meu queijo? Queixo. Ah, queixo. Queixo caiu. Queixo. Gatíssimas, dizem que gatíssimas tem 7 vidas, salada. Tem como passar uma delas só comigo? Olha que bonito. E o cara nem quer tanto, só quer uma. Só uma quer vida. Bonito, bonito, gente. Gatíssimas, o que você vai fazer nessa mesa data ano que vem, meu? Não sei. Podíamos comemorar 1 ano de namoro. Olha! Pensou no futuro com a mulher, levou. Então, essa foi demais, Jesus. Boa, meu. Muito são bom. Catadinhas do Lucas, salado, dedicadas ao Marrelles, meu. O bruxo, salado, lá da quebrada que tá de aniversário, meu. Uai, meu. Pode crer, um gente. Abraço pra todas as bancas da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa hoje. Ah, é, começa hoje. É, que é o momento que Porto Alegre Dilma fica... tá aí, a Dilma vem, mas já tá aí, a Dilma... Ela cancelou. Ah, é? Não vem. Não Dilma vem. Não vem. Ah, não vem, cara. Duda, cara, a Dilma vem. Duda. É, Dilma, Duda vem. Não vem. Informação. Não, acho que vem, acho que vem. Tá, não, então eu é provável que ela não venha. Não, eu vi que ela vinha. Ela não veia, tá com gripe, cancelou. Ah, tá com gripe. E no, na piada do Potter não se faz autópsia em cadáver. Alto é eu. Nenhum cadáver vai fazer exame em si mesmo, entendeu? Como? É necrópsia. Ah. Alto, alto. Só olha, quem faz é a própria pessoa. Maurício Amaral, o que é uma autópsia? Então? É uma autópsia? Não, mas não pode. Será? É. Mas não, é o segundo que eu acho que tá no certo, Twitter. Eu acho que tá certo necrópsia. É. Acho que sim. Agora, o que é uma autópsia? O que é uma autópsia? A polícia faz autópsia. É. E não é nela mesmo. É? Mas a polícia faz autópsia em alguma coisa. É, aí. Mas não é nela. Pois mesmo. É, não. Ela é ela mesmo. A explicação então, gramatical alto, dele. Alto mas é, acho que necrópsia ele tá certo. Nós somos não, de repente mesmo. É gente que está viva e gente que já morreu, não é isso a diferença? Autópsia e necrópsia. Não sei ainda. Qual a diferença? Qual a diferença? Vai, mano. Ficamos assim, então, com essa dúvida. Estão entregando 10% só da internet aqui no prédio. Isso é que é importante. A internet que você paga, você só recebe 10% dela. Olha o número da Anatel mesmo. Número da Anatel é 1331. Liga lá e reclama. Ô, Geiso. Qual é que é, meu? O tatu no nariz não foi ontem o trote foi, do cabelo no espaguete? Hoje é do feriado, meu. É, não tá aqui, Geiso. Não. Não tá aqui, Geiso. Então bota do cacau. Conto não. Pois é, Geiso. E agora? A quem eu responsabilizo, Geiso? Bota do porã, meu. Bota do porã. Bota do porã. Vê se não tá 00 na frente. É. Não tá, no caso, não tá aqui. Tá aí, Maurício. Eu liguei pros direitos humanos, sei lá, que eu queria feriado, meu. Tá aí, Maurício. Cara, que é autópsia, necrópsia. É, não vai ter então hoje o trote. Não, meu. Bota do porã, cara. Porã. Ah, segundo o Aurélio, as duas formas se equivalem. É? Ai, vamos conversar um pouco, tô tão carente. Tá, vamos lá. Como assim carente? Necrópsia. Agora aqui, rapidinho, já passou. Ó, autópsia é um exame que pode ser feito em pessoas vivas ou em cadáver. Tá. Ah, necrópsia é só em cadáver, obviamente, né? Ah, mas então por que a autópsia vai fazer em cadáver? Já faz uma necrópsia logo, ah, né? Ah, pois é, essa é a dúvida. Pergunta é pro dúvida. Morto, o que, que o senhor prefere? Uma autópsia ou uma necrópsia? Eu, o mortinho... E ele fica mudo e a pessoa escolhe. Boa. Muito bem, ficamos por aqui com o Pretinho, não sem antes dizer pra você pedir pro seu corretor cotar com a HDI na hora de renovar o seguro do seu carro. O cara vai lá e pesquisa qual é o seguro mais barato, o seguro mais em conta e ele vai acabar morrendo no melhor sentido da palavra com a HDI. HDI Seguros é de bate pronto, todo mundo economizando até 20% na contratação do seu seguro. HDI Seguros, consulte o seu corretor. Vamos ouvir então o trote do Porã no cabelo no espaguete aqui. Não deu mais tempo. Valeu!